abro mão do que for preciso pra te agradar. Me esvazio de mim e de tudo o que eu acredito ser, das mentiras que o meu coração tenta me convencer. Abandono os meus próprios caminhos e os erros que cometi. Me arrependo por todas as vezes que eu pequei contra ti. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Tudo que fui, tudo que sou e o que ainda serei. Renuncio ao mundo e ao que nele há. Abro mão do que for preciso pra te agradar. Me esvazio de mim e de tudo o que eu acredito ser, das mentiras que o meu vazio.